do pastor Moacir. Obrigada porque ele tem sido bênção em nossas vidas, ó Pai, durante todos esses anos, porque ele tem estado presente aqui conosco, Pai, porque o Senhor tem usado a vida dele, Pai, para nos abençoar através da Tua Palavra, Pai. Eu te peço para que o Senhor use como instrumento Teu novamente, para que Ele possa nos auxiliar a compreender melhor a Tua Palavra, Pai, e que possamos não somente ouvir, mas que possamos praticar aquilo que aprenderemos aqui hoje, Senhor. Fique com a vida dele, com a vida da sua esposa, ó Pai, dos seus familiares, que o Senhor possa abençoá-los e que o Senhor possa estar com eles em todos os momentos, ó Pai. Obrigada por tudo, eu te agradeço pela vida do teu servo, que sempre tão disposto, ó Pai, participa das nossas programações, sempre está conosco, ó Pai, e eu te agradeço porque ele, sabemos que ele é um servo fiel a ti, Senhor. Obrigada por tudo, em nome de Jesus, amém. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Por esta razão, dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, possais compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós opera, a esse seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Essa é a primeira oração de Paulo nessa carta, e ele enfatiza aqui uma necessidade de iluminação da parte de Deus. O que mais me chama a atenção aqui é que os homens poderiam colocar Paulo atrás das grades, eles poderiam colocar ele numa situação difícil, mas eles não poderiam jamais aprisionar a sua alma. Eles não poderiam algemar a palavra de Deus. Eles podem proibir Paulo de viajar, de visitar, de pregar nas igrejas, mas eles não podem impedir Paulo de orar pelas igrejas. E Paulo está na prisão, mas Paulo não está inativo, ele não está parado. Ele estava realizando um poderoso ministério na prisão. Qual era o ministério que Paulo estava realizando na prisão? O ministério da intercessão. É o ministério da oração. Paulo nunca separou o ministério da instrução do ministério da oração. E existem algumas coisas interessantes que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. E algo que eu tenho trabalhado com a igreja na área da oração, e Deus tem abençoado a vida da igreja e Deus tem abençoado a minha vida também. Não existe coisa mais maravilhosa do que estarmos na presença do Senhor. E muitas vezes nós pensamos que a oração é falarmos com Deus. E conversando com uma irmã da igreja, ela falou: pastor, às vezes eu sou despertada de madrugada nos meus momentos que eu tenho com Deus e eu não falo nada, eu somente escuto. E eu acho que essa é a coisa mais preciosa, é muitas vezes nem precisarmos falar nada, mas escutarmos aquilo que Deus quer para nós. Amém, irmãos? Então, nessa oração, as petições de Paulo são como degraus de uma escala, cada uma delas subindo mais. E no versículo 16, Paulo, ele nos orienta que o Espírito Santo, o Espírito que está dentro de nós, ele nos dê poder para sermos aquilo que devemos ser. A presença do Espírito na vida, ela é evidência do quê? Ela é evidência de salvação. Mas o poder do Espírito Santo é a evidência de capacitação para a nossa vida. Jesus, ele realizou um ministério aqui sobre na terra, ele realizou obras maravilhosas. E Paulo fala: olha, nós precisamos ser fortalecidos com poder. Por quê? Porque nós somos fracos. Porque muitas vezes o inimigo da nossa alma, das nossas almas, ele é astuto. Porque o nosso homem interior, ou seja, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vontade, ela depende do poder do Espírito Santo. Então, o poder do Espírito Santo, ele nos é dado, como diz o apóstolo Paulo, de acordo com as riquezas da sua glória. E ele fala: por causa disso, eu me prostro de joelhos. Então, cada cristão, ele é habitado pelo Espírito Santo. Então, o coração, o nosso coração, ele é lugar da habitação de Cristo. E aonde ele está presente, não apenas para nos consolar, não apenas para nos animar, mas para reinar na nossa vida. Então, Cristo, ele não está apenas presente, mas ele deve estar proeminente na nossa vida. E se Cristo está presente na nossa vida, algumas coisas não podem estar presentes. Amém, queridos? Se Jesus está presente na sua vida, existem coisas que não podem estar. Então, eu quero dizer para você que Jesus Cristo seja o norte do coração de cada um de nós. Versículo 17, acompanha comigo aqui. Que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em quê? Em amor. Então, a parte mais importante do edifício, qual é? Qual é a parte mais importante de um edifício, de uma construção? É o fundamento, não é isso? Então, o amor é o que nós podemos dizer, é a principal virtude cristã. O amor é a evidência do nosso discipulado. O amor é a condição para nós realizarmos a obra de Deus. Nós podemos, e hoje existem técnicas, passos para fazer uma igreja crescer, existem uma série de livros que ensinam, e são até bons, escritos por pastores que tiveram experiências nessas áreas de fortalecimento com a igreja. Mas, meus irmãos, você pode ter a melhor técnica, se essa talvez seja a melhor técnica. Mas o que Paulo está falando aqui, que a maneira realmente da igreja estar fortalecida em Cristo, é o amor. Amém? E muitas vezes estamos reféns dessas técnicas, achamos que precisamos disso. Mas o que Paulo está nos ensinando aqui é que Jesus Cristo, Ele seja o norte do nosso coração, do coração de cada um de nós, do coração da igreja. O amor é a condição para realizarmos a obra de Deus. O amor é o cumprimento da lei. O conhecimento, ele incha muitas vezes, mas o amor, o que ele faz? Ele edifica a nossa vida. O amor. Então, Paulo fala, olha, Jesus, ele tem que ser o norte. E se ele é o norte no nosso coração, a igreja fundamentada em amor, ela cresce. É algo que vai acontecer. E ele continua dizendo, olha, eu suplico para que essa igreja compreenda o amor de Cristo, que vocês possam tomar o caminho do esvaziamento, versículo 18, para que vocês possam compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. E o versículo 19, e conhecer o quê? O amor de Cristo. Ele passa, o apóstolo Paulo agora, do nosso amor pelos irmãos para o amor de Cristo por nós. E a ideia central do pedido aqui é para que a gente possa compreender, para que a gente possa conhecer. Então é uma súplica muito grande. E o que a gente tem visto hoje é que por coisas tão pequenas, por coisas tão banais, as pessoas estão distantes umas das outras. Por coisas pequenas, por coisas que não vão realizar nada para Deus. E Paulo está nos ensinando aqui, olha, para que a igreja tenha uma experiência pela busca da unidade, para que a gente se fortaleça nisso. Então, a súplica, ela implica em uma coisa, em que eu e você tenhamos um conhecimento objetivo do amor de Cristo e uma profunda experiência nele. Esse é o pedido do apóstolo Paulo. Um homem que estava preso, um homem que estava passando por privações, mas ele não pensa nele. Ele pensa na igreja. Ele pensa em direcionar a sua oração para a igreja do Senhor. E eu quero dizer para você, meu irmão, Paulo, ele ora para que possamos compreender o amor de Cristo em todas as suas dimensões. Por isso que ele fala da largura, ele fala do comprimento, da altura, da profundidade. Porque o amor, ele é largo para abranger toda a totalidade humana. E ele continua dizendo, ele continua suplicando pela plenitude de Deus, para que possamos chegar nessa plenitude do Senhor na nossa vida. Então, nós gostamos muitas vezes de medir a nós mesmos, comparando-nos com muitas vezes pessoas mais fracas que nós conhecemos, e muitas vezes nós nos orgulhamos. Olha, eu estou melhor do que essas pessoas. E aí eu pergunto, quem é espiritual? O que é espiritualidade? Paulo, ele nos ensina o que é espiritualidade, quando ele diz aos Filipenses, que a vossa moderação seja conhecida de todos os homens. Que o amor de vocês, em outras traduções, fala, possa ser conhecido por toda a gente, por todas as pessoas. Então, essa era a preocupação do apóstolo Paulo. O que é espiritualidade? Espiritualidade é ser amável, amém? Espiritualidade é amarmos o nosso irmão, apesar das diferenças que podem existir. É convergirmos na divergência, muitas vezes. Mas o que importa, muitas vezes, é o amor que deve existir. E não pode haver barreiras. Eu acho que esse é o maior desafio hoje na igreja de Cristo. É quebrarmos todas as barreiras que podem existir e estarmos, como Paulo está pedindo, estarmos arraigados e fortalecidos em amor. Amém? Poxa, irmão, que coisa boa você receber, na hora da dificuldade, a visita de um irmão na sua casa. E ele bater na sua porta e falar assim, ó, vim aqui visitar você, vim aqui tomar um café com você. Não é bom, gente? Saber como você está, ligar para você e falar, olha, vim aqui te visitar, faz tempo que eu não te vejo. Estarmos arraigados em amor. E ele conclui dizendo, e ele fala dessa capacidade de Deus de superar toda a expectativa humana. Toda a expectativa humana. Essa semana passada, falando à igreja, eu disse que o que Deus ele quer mudar na nossa vida é o nosso coração. Muitas vezes nós não compreendemos o que está acontecendo, por que pessoas, mesmo não servindo a Deus, conseguem alcançar talvez os seus objetivos, e a pessoa está na igreja servindo a Deus, e ora ao Senhor, tem orado ao Senhor e seus pedidos não são atendidos. Mas aqui eu vejo algo que Paulo fala. Ele diz, ele mostra para nós essa capacidade de Deus de superar toda a nossa expectativa. Capacidade de Deus de responder às nossas orações no tempo dele. As nossas orações, muitas vezes, elas não expressam a visão total. Por isso que Paulo ele vai falar que Deus é poderoso para fazer. Que Deus é poderoso para fazer o que pedimos. Que Deus é poderoso para fazer o que pedimos e o que pensamos. Deus é poderoso para fazer tudo quanto pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer além, muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais quando pedimos ou pensamos. Por quê? Porque Deus é o Deus da superabundância. Por isso que Deus tem essa capacidade de ver a coisa de uma maneira mais abrangente. Por isso que Tiago fala que muitas vezes nós oramos e não somos atendidos. Pedi e não recebeis. Por quê? Porque pedis mal. Vocês pedem para os seus próprios deleites. Por isso que vocês oram e não recebem. Por isso que Paulo fala essa capacidade de Deus de superar tudo isso. Porque Deus sabe o que é melhor para você, Deus sabe o que é melhor para mim. Então, as nossas orações, elas não expressam realmente uma visão total daquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus não quer nos fazer pessoas mega milionários. Deus não quer fazer nada disso na nossa vida. Deus, Ele quer mudar o nosso coração. Muitas vezes a gente canta aquele cântico, dá-me um coração igual ao teu, e a gente não tem a visão, não está entendendo realmente aquilo que nós estamos expressando para Deus. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. É muito forte isso. Dá-me um coração igual ao teu. Expressa realmente esse desejo de termos o coração de Jesus. E termos o coração de Jesus é nos esvaziarmos muitas vezes do nosso eu. É nos esvaziarmos do nosso ego, do nosso orgulho, da nossa prepotência, de acharmos que somos alguma coisa. E entendermos que para realizarmos a obra de Deus é necessário amar. Só isso. Amar. Para conseguirmos realizar a obra do Senhor. Porque muitas vezes nós queremos defender apenas os nossos direitos. Mas não entendemos que as coisas, elas não são mais importantes do que as pessoas. As pessoas são mais importantes do que as coisas. E eu queria compartilhar isso com você nessa manhã, entendendo que no final do texto, no versículo 21, Paulo, ele diz: a ele seja glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Nada poderia ser acrescentado a essa oração de Paulo, senão a glória de Deus. Por que que nós trabalhamos para Deus? É para a glória dele. Não é para a nossa, não tem nada a ver com a nossa glória. Nós não somos merecedores de nada. Eu sirvo a Deus como pastor, não para a minha glória, mas para a glória de Deus. Nós realizamos um ministério na igreja, seja ele qual for, tudo isso é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Não tem nada a ver com a nossa glória. Mas muitas vezes o inimigo das nossas almas acha que nós somos merecedores de alguma coisa e coloca na nossa mente que somos merecedores. O nosso nome não foi mencionado, o pastor não mencionou o meu nome. Eu fui injustiçado. É sempre aquelas coisas, mas Paulo fala: a ele seja o quê? A glória. Amém, irmãos? Tudo é para ele. A glória pertence a ele. Não é o meu nome, não é o nosso nome. É para que as pessoas vejam que ele é o Senhor. Amém? É para que as pessoas vejam realmente quem ele é. Ele é o Senhor, ele é o Salvador. Ele me tirou do pecado, me deu uma nova vida. Foi para isso que ele me comprou com preço precioso, o seu sangue, para que eu pudesse servi-lo para a glória dele. Tudo é para ele. Então, o nosso desafio é caminharmos pelo caminho do esvaziamento. Por quê? Porque a igreja, irmãos, nós aqui reunidos hoje, nós somos uma coisa, nós somos a esfera onde a glória de Deus, ela se manifesta. Então, a Deus seja a glória no corpo, na comunidade, para que a paz de Jesus, ela possa reinar no nosso meio. E o amor de Cristo, ele possa ser arraigado nos nossos corações. Então, essa é a vontade de Deus, essa é a súplica do apóstolo Paulo. Eu queria encerrar dizendo isso para vocês aqui nessa manhã. Que Deus, Ele responde às nossas orações. Quando as nossas orações, elas forem realmente, biblicamente, segundo a vontade de Deus, Deus vai responder. Amém? Vamos orar. Pai, que nós possamos, ó Deus, nessa manhã, nos esvaziar, Senhor, da nossa vontade, nos esvaziar, Senhor, muitas vezes do nosso ego, e permitir, Senhor, que o Teu Espírito nos encha, Senhor, e nos dê poder, discernimento espiritual, Senhor, e através da nossa vida possamos glorificar o Teu nome. Que essa igreja, Senhor, continue glorificando o Teu nome aqui nesse bairro, Senhor, no bairro da Ponta da Praia. Deus, que essa oração, essa súplica do apóstolo Paulo, possa ser, Senhor, a súplica da Igreja Batista da Ponta da Praia. Ó Deus, de ver, Senhor, o corpo, Senhor, do Teu Filho Jesus, o corpo de Cristo, ser arraigado e fortalecido em amor. Ó Deus, esse é o nosso desejo, é o desejo que queremos, Senhor, ver na igreja, na Tua igreja, Senhor, aqui na terra. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.